las nalgas de mandarín. Preferiam, cada vez que aparecesse um protagonista num filme, ter uma cólica renal ou perder o cabelo todo do corpo cada vez que aparecesse um secundário? Sempre que vissem um filme. Peraí. Como é que ia? Repete lá outra vez. Isto foi muito rápido. Cada vez que aparece um protagonista num filme, vocês estão a ver um filme, cada vez que aparece um protagonista, vocês tinham uma cólica renal. Uhum. Isto é a opção. Qualquer a filme. Qualquer filme, sim. E se for um protagonista que aparece 5 a 5 minutos, já 5 a 5 minutos uma cólica renal. É diferente, sim. E acho que aquilo é fodido. Nunca tive. Mas de pronto. Eu já tive, é fodido, é muito fodido. Aquela máxima do parto, não é? Ser equivalente. Ou pior. É pior que dar à luz. Porque quando dá à luz não me dói tanto. Ou então, cada vez que aparecesse um secundário, vocês perdiam o cabelo todo do corpo. Mas espera aí, imagina, aparece um secundário. Depois aparecia outro. Só aparece um, não é? E acaba logo. Não, só... É assim, pronto, só perdi uma vez, né? Depois vocês continuavam a vossa vida, aquilo voltava a crescer, né? E depois se fossem ver outro filme em que aparecesse um secundário, caía-vos o cabelo todo outra vez. E andavam sempre tipo como aqueles do Cocoon, que pronto, uma merda um bocado esquisita. Nunca mais tinhas cabelo. Ou passo, não, depende. Ou depois tu não vias filmes, pois. Não, então deixavas de ver, pois. Isto depois é uma opção, não é? Não, mas atenção que vocês estão a brincar com coisas sérias, mas cólicas renais é complicado. Não, eu também vou para o cabelo, caramba. Andava sempre sem cabelo nenhum. Apá, mas há pessoal que paga para essa merda. Sim. E isso inclui os pelos do cu, não inclui? Claro. E os tomates, sim. Tudo. Sim. Sim. Pernas, até dá jeito, fica tudo limpinho. Claro. Sobrancelhas, pestanas, tudo. Quantidade de papel higiênico que eu poupava. Fica... Se tivesse o cu sem pelos. E a primeira vez que essa merda me desse, tinha que ir buscar dois sacos daqueles do lixo para meter os pentelhos todos dentro. Opa, ficavam tipo, era uma cena cocoon completamente. Tipo um ovo. Era um ovo, era uma cena para iam trabalhar humano. Assim. Tão e bem as sobrancelhas tipo... também, ou não? Tudo. Sim, as sobrancelhas tudo. É umas merdas. Qualquer que... pelo. Pestanas, sobrancelhas, tudo. Está bem, tô, eu ia ver, peça. Não estou a ver nenhum pelo que seja bom. Pronto, está bem. Não, o das narinas, que acho que filtra os... Os pós e essas merdas, não é? Mas sim. Pronto, eu perdi isso tudo também. Qualquer pelo tem a sua função, não é? Até porque eu tive. Por isso é que nós somos mamíferos, mamamos e temos pelo, não é? Ah, mamífero, o feru é dos pelos. Exatamente. Feru. É, mama e tem pelo. Muito bem. Não, eu ia para os pelos porque. Deixa o mamavam. É um meio mamífero. Uma vez tive uma ameaça de cólica renal no verão e fui a correr para. Hospital de Lagos e afinal eram só gases. mas só de ter tido a ameaça de cólica renal, assustado pelas histórias do Pedro, eu fiquei com medo e com muitas dores. Portanto, vou para os pelos. Vou os dois para os pelos, não é? Interessante, muito interessante. Está bem. Deixam de ser mamíferos, ficam só mami, então. Ficamos só a mamar, exatamente. É só a mamar. Há assim um filme, ou 1500. Então, olhem, isto porque o tema que eu vos trago é o Jimon Su. Ah, e eu pensei que era um broche no cinema, como era mamar. Afinal, não. O Jimon Unsu. É assim que... Unsu. É, eu fui ver a Wikipédia como é que se dizia. E não lês o D, lês só Jimon. Jimon Unsu. Mas estás a ler o D, estás a dizer Jimo, se não era Jimo. Ah, pronto, estou a ler porque já tenho um bocado na cabeça a cena do D, mas é Jimo, sim. Pode-se ler Jimo. Muito e bem. Quem é o Jimo Unsu, sabem? Sabemos, sim, é aquele senhor escuro que é sempre secundário, não é? Exatamente, e pronto. No Blood Diamonds, é isso? Sim, eu trago aqui porque ele realmente é, pá, é um secundário de peso que merece já o devido destaque, não é? Daí de dedicar este episódio. Com tantos protagonistas de peso, claro que a gente merece o destaque, é um secundário de peso. Pelo vosso entusiasmo, estou a ver que vai ser um episódio bem longo. Este é o que faz também o Emmental no Thor. Não faço ideia, que eu não vejo nada da Marvel. Okay, não, esse é o James Bond inglês. O James Bond de... Ah, o Idris Elba. Esse é o outro. Hashtag racismo. Exato. Caramba, mas isto é o episódio da diversidade, né? Temos que cumprir com a cota. Este entra no Guardiões da Galáxia. Ah, é aquele Star What? Ou Star Who? É, é este, é este, sim. Que vai entrar agora também na Capitã Marvel. Boa. É o Korat. Não morreu? Korat? Santos de Korat. Korat é um grande nome. Já, eu, se, calhar... se eu tivesse que entrar no universo Marvel, agora como o Coirato. É? Agora já está ocupado o nome. E se vocês não se importarem, se calhar aproveito este episódio para jantar, enquanto vocês falam os dois. Um Coirato. Pode sim. ser. Sim, sim. Então eu vou comendo enquanto vocês falam aí do. Eu vou-vos perguntar qual é o filme preferido dele. Eu respondo-te já. Deixa-me aqui abrir o IMDb, peraí. É o Gladiador. A sério? Muito, muito, muito pobre, má escolha. Mas é a questão aqui é: o filme que tu mais, o filme onde tu gostas mais de o ver, ou o filme onde ele entra que tu mais gostas? É a segunda opção. Ah, é o Quatro Penas Brancas, não é? O teu. Se, talvez. Isso existe? Quatro Penas Brancas? Existe. É com o Heath Ledger e a Kate Hudson. É uma e em inglês, como é que se chama? White Feathers. The Four Feathers. The Four Feathers. Mas acho que é soneca. É tipo... Mas isso é que é anos 80? Isto é uma espécie de Pearl Harbor, mas... Ah, as Quatro Penas Brancas, 2002. Estava a abrir isto. Eu realmente entrei em muita coisa e muita coisa que eu já vi, mas não há nada aqui que me deixe especialmente excitado. Tens dito que gostaste tanto do Tarzan, é com ele também. É aquele que é o chefe da tribo, não é? Que quer para matar o Tarzan, mas depois no fim fazem amor. É amigo, sim. É. Mas quem é que faz amor? O Tarzan com os ele? Os dois, fazem os dois. É um 69. Sim. Muito bom. eu acho que vou dizer... o do Rei Arthur também é terrível. Eu sei qual é o favorito do Miguel, tenho a certeza absoluta que eu digo. Achas que consegues? É bué da fácil. Até tenho aqui o título em português. É muita fácil. Epá, quase que apostava o colhão direito do Pedro nisto. Mas é óbvio, é óbvio. Qual é que é o As Malucas das Cabeleiras, é esse? Qual é esse? Beauty Shop 2005. Ah, As Malucas das Cabeleireiras, não é isso. Com a Queen Latifah, não é esse? Ah, porra, filme, pá. Com um filme com a Queen Latifah. A Queen Latifah e com o Kevin Bacon. Fez o táxi, não foi? Acho que sim, a versão americana. É... E o gajo entrou também no Tomb Raider, no 2. Ah, eu lembro-me disso. Lembro-me disso aí. Epá, eu não posso dizer. Era o chefe da tribo. Também entrou numa amistade que deve ter sido a porta de entrada. Stargate. Acho... Sim. Não, porque a porta estava trancada, porque ele era escravo. E sorrir, mas lá no Amistade ele era o principal, acho eu, não era? Vou responder com talvez. É para bloquear? É para bloquear, é para bloquear em talvez. Mas o melhor do. Vocês andam palhaço. Não tem final, isto é uma filmografia pobre. Não é pobre, é extensa. Mas não é rica, não é rica. O Diamante de Sangue é um bom filme, não é? Nunca vi. Eu estou a ver que ele entrou no Wayward Pines e vi esta série, não me lembro dele. O que é que ele fez no Wayward Pines? Era um albino. Eu acho que ele entrou na segunda temporada, não foi? Eu não vi a segunda, ok. Mas eu também não tenho a certeza do que estou a dizer, atenção. Eu só vi a primeira. Ele é o T'Challa do Black Panther. Mas a versão de desenho animado. Pois. É o Black Panther falso. Não é falso, é o outro. Mas é do Cinematic Universe também? Sim, deve ser. Eles agora metem tudo lá. Dizem só que é de dimensões alternativas. Mas, Miguel, porque é que tu te lembraste do Mas o melhor urso? Filme, que eu ainda não consegui dizer, é o Never Back Down, meu. Que é o cara até aqui deste... Até o último combate, Never Back Down. E eu a perguntar como é que se chama em português, caramba. Tudo bem. Never Back Down. 2000, pá. Vocês são espalhados. Ele é o Miyagi do Never Back Down. É com Amber Heard também. É brutal. Isso é de que ano? 2008. Amber Heard antes das Mamas Novas ou com as novas? Opa, estava boa mesmo, não sei. E é com um cavalheiro falso que parece aquele super-homem novo do Superman Returns. É um gajo que parece esse Route, mas mais novo. E é depois com aquele mal também, que era mal do OC. o Cam Gingandet, também foi mau no Twilight. Sim, sei quem é. E tu viste isto obrigado ou porque quiseste? Ah pá, eu gosto muito do Never Back Down. E o gajo okay. É o Miyagi, o gajo vai treinar o puto, é bem fixe. E é o meu preferido. Depois a seguir, o que é que eu posso escolher? Fizeste pela capa, não sabes se é um filme de porrada ou se é um filme de dança. Não é? Pode ser um daqueles verdade. Filmes, não é? Concordo. Ah, sim, é verdade, sim. Ah, mas tem ali o gajo com a luva, né? Mas pode ser de dança, sim. Epá, mas é verdade. Se me encerrares os olhos. Sim, e fez o Eragon também. Esse eu não vi este filme, não sei se não. Também o dragão, não. O Dragão dos Anéis, não é? Foi cancelado depois, não foi? Foi. Mas atenção que as luvas não quer dizer que ele não estivesse a dançar, Miguel. Eu também, quando danço, visto luvas de boxe, que é para não repararem que eu sou coxo. Assim só olham para as mãos. É um truque. É uma estratégia, ficas a saber. Pronto. Está bem. Sim, senhor. Belo tema, Miguel. Está como feito, sempre. Não é? Obrigado. Já tinha saudades destes temas à terceira temporada. Oh, pai, já tinha Miguel saudades Ferreira. Também do vosso entusiasmo. Pá. Até fiquei de pau não, feito. Mas ele faz também o Como Treinar o Teu Dragão 3, que ainda não saiu. É a voz, faz é a voz. É a voz. E também faz um Velocidade Furiosa 7, que é o sétimo dos Velocidade Furiosa. Ah, é o 7, é o sétimo. É o sétimo. Não fazia ideia. Que engraçado. É o Velocidade Furiosa Cinematic Universe, não é? Sim. VF, sim, é o VF. Sim, sim, sim. É o FQ. Sim. Sim. Pronto, é isso, né? Gosta da ilha? Não fui grande fã. Não, fui grande desilusão na altura. Eu esse filme era maior que a própria vida, mas caiu-me até um bocado mal, não foi? É o Michael Bay. Foi um bocado barreto. Eram todos clones, não é? Spoiler. Eram spoiler. Tipo para ser usados como gado, não era? Isso ainda há pouco tempo vi um filme que também era assim. Um filme em inglês. Imitou a ilha, então. Imitou a ilha. Não, mas já há tantos filmes assim, caramba. Já vi para 4 ou 5 filmes desse género. Que eles descobrem que afinal estão-se. Porra, nunca mais ninguém. Qual foi o filme que estás a falar, Pedro? Eu também já vi isso. É um filme inglês com o gajo que faz o Star Wars. Agora não me lembro do nome dele, mas eu vi isso há pouco gajo? Tempo. O Adam Driver? O Kylo Ren? Não, não. O outro. Aquele cabelo vermelho que faz o Frank. O que faz o Frank? Sim. O Fassbender? Não. Mas o Fassbender não entra no Star Wars? Não, o gajo que toca o órgão. O que toca o órgão no Frank. Já sei. O ruivo, né? Sim, o ruivo vai veloso. Para dentro do armário e viaja no tempo, sim. Okay. Sim, sim, sim, sim. Tu viste um filme com ele, que vi, é assim? Vi, que se chama, mas o foco não está neles serem clones, está na parte emocional deles. Mas o filme chama-se... Esse que estás a dizer é Dá Tempo ao Tempo, que é o About Time. Sim. Mas é o outro, que até o póster são os gajos a correr num já sei, Never Let Me Go. Eu não vi esse filme. Mas esse filme é com ele? É com ele. É com ele, quer dizer, ele não é o principal, mas ele aparece lá como sendo uma das pessoas que faz nunca me parte. Deixa, já vi. É isso, ok. Epá, são uns gajos que andam à procura do sentido da vida e depois descobrem que foram criados... Eu não me lembro, era para serem quê? Para dar órgãos? Mas era. Os gajos eram tipo... iam dando órgãos até morrer. Davam um fígado, um rim, um pulmão. Iam dando aquilo que podiam dar e tentavam até consumi-los até ao máximo. Muito bem. Ah, e é com a Keira Knightley também, não é? E a Keira Mulligan, ok. Sim. E é com o Homem-Aranha, com aquele falso. É com o Homem-Aranha falso, do meio. Eu, por acaso, olhei para este póster e pensei que isso era uma daquelas chachadas românticas que não tinham... Eu, por acaso, já me tinham dito que esta merda tinha um bocadinho de sci-fi, mas sempre o achei... O póster não tem nada a ver com o filme. Pois é, isso que eu estou a ver, pouco me estás a dizer. Não, pá, eu já vos contei o fim, claro, mas... Obrigado, amigo. Se vocês quiserem... Obrigado. Se quiserem, um prazer. Posso já apagá-lo. Se quiserem bater com a cabeça... Mas tu topas logo no início, o que é que se passa? Os gajos são criados numa escola de uma elite própria e são logo, no início, alguém lhes explica qual é a função deles. E eles sabem, não é nenhum segredo. Eles sabem porque muito é que bem. Sim, senhores. Pronto. Mas neste, olha... neste filme, curiosamente, não entra o Yusuf Nudur, ou como é que se chama? Como é que se chama? Jimon Usu. Ele tem aqui uns filmes, que, um ou dois, que ele é principal. Mas vamos continuar a falar dele, é? Não. Pode ser que ainda falte uma fatia de pizza, pode ser. Sabes pode que ele nasceu em Cotonou, no Benin. Cotonou é Benin, sim, senhor. Cotonou. Acho que é capital. Sim, se sim. Não me engano. É capital e provavelmente a única cidade. Benin. Com 617 pessoas. Muito bem, hashtag racismo outra vez. Pronto, está feito o episódio da Copa. Tá. Tá, pronto, que maravilha, Miguel. Obrigado. Mais um tema um espetacular. Mais um diamante forjado. Al Pacino, Robert De Niro, nunca fizemos, mas o Jimon Onsu já está. Esse já está despachado. Cheque. Já está. Não custa nada, amigos. Muito já só bem, faltam 76.457 personagens secundários que nunca ninguém ouviu falar. Até chegar ao. O Miguel faz isto de baixo para cima. Deixa-me acompanhar. Eu nem sei escrever o nome dele. Olha, deixa o Jimon em paz. Isto é uma merda para procurar na internet, não é? Tu começas a dizer Simon, Jimon, Fombom, Fonfon. Ai, minha bem, nossa. Bem, é malta. Guardar. Para a próxima vez, procura por Corato da Marvel.